Lá na casa da galinha pintadinha, no quintal tem um monte de pintinhos. Tem aniversário quase todo dia, é uma bagunça a casa da galinha. Boa, boa, boa, boa, boa. Lá na casa da galinha pintadinha, pra comer sempre forma uma fila. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, bobeou, perdeu a vez. Boa, boa, boa, boa, boa. Lá na casa da galinha pintadinha, antes de dormir, tem sempre uma folia. Toma banho, escova o dente e historinha, é um sonho a vida da nossa amiguinha.